isso eu declaro sobre a tua vida, sobre a tua história. Não é tempo de recuar, é tempo de avançar. Esse é o tempo favorável de Deus sobre a tua vida. Esse é o tempo de Deus. Esse é o tempo da redenção. Esse é o tempo da salvação. Esse é o tempo da restituição. Esse é o tempo de cura. É o tempo de cura. É o tempo de cura. É o tempo de cura. É o tempo de cura. É o tempo de cura. É o tempo de cura sobre a tua vida, sobre a tua história. No livro da vida está escrito, e isso faz parte desse pacote de vida que todos nós temos. Gente, todos nós temos. De todos os lados, nós somos sim pressionados, mas não desanimados. De todos os lados, nós ficamos perplexos, mas não desesperados. Desesperados, não. Podemos mesmo, quantas vezes, nos encontrar abatidos, escute, destruídos não, destruídos não, destruídos não, destruídos não. Por isso na nossa geração, o céu canta para nós. Não desista, não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Nunca, nunca, nunca pare de lutar. Nunca pare de lutar. Nunca, nunca, nunca pare de adorar. Porque os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós peso de glória. Por isso nós não desanimamos. Aonde a minha voz alcança, mais uma vez o Espírito Santo tome a minha voz emprestada. E aonde ela correr, neste lugar, nesta noite, e todas as vezes em que esta noite se repetir em inúmeros lares e lugares ao redor do mundo, o Espírito do Deus vivo, o Espírito Santo de Deus, o Espírito do Deus eterno, que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, há de mover a ressurreição e a vida, a salvação e a cura, e os milagres e os sinais e os prodígios no corpo, na alma e no espírito de todo aquele que crê. Levante as suas duas mãos para o céu e diga: Senhor Jesus, eu não posso recuar. O meu caminho contigo não tem mais volta. Senhor Jesus, a minha história hoje, lavada no teu sangue, não está baseada no passado, hoje, Senhor Jesus, agora, agora, é daqui para frente, é de agora em diante, cada vez mais, eu vou correr ao teu encontro, vou mergulhar em tua presença, eu vou aguentar firme cada tribulação, cada dor, cada luta, por amor do teu nome, porque eu sou chamado e fui criado para louvor da glória do teu nome. Diga, eu não vou desistir, eu vou seguir firme, fiel, porque eu sou de Deus até o fim, até o fim.